deslizando em minha prancha sozinho. E falei ao ver passar por mim um brotinho: que bonitinha que ela é, deslizando num jacaré. Ela me sorriu e uma coisa então eu tinha que fazer para chamar atenção. Abri os braços, gritei bem alto: deslizando num jacaré. Mais uma onda mais forte chegou e fora da prancha me atirou. Quase que morro, quase me afoguei. E quando voltei o broto não encontrei. Hey, a minha prancha o vento para longe levou. Bebi água salgada porque não dava pé. Peguei a prancha, mas não encontrei o broto do jacaré. Mais uma onda mais forte chegou e fora da prancha me atirou. Quase que morro, quase me afoguei. E quando voltei o broto não encontrei. Hey, a minha prancha o vento para longe levou. Bebi água salgada porque não dava pé. Peguei a prancha, mas não encontrei o broto do jacaré. Oh yeah! O broto do jacaré. Oh yeah! Jacaré, o broto do jacaré, uau, o broto do jacaré.